Que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo. Leve amor que a paixão eu levo, mesmo que demore, por você eu espero. Mas venha correndo, a noite é uma criança, tenho tanta pressa de estar em teus braços e poder te amar. A cada segundo aproveitar, eu não vou deixar que nada atrapalhe. Tenho tanta pressa de estar em teus braços e poder te amar a cada segundo.